e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem exceção. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Porque é uma confusãozinha, uma pequena confusão que vem acontecendo e não deveria acontecer, principalmente com o espírita, porque nós estudamos, né? A literatura espírita é muito vasta. O espírito é eterno, gente? O que vocês acham? Não é. Olha lá, o Dejair matou a charada aqui. O que é um ser eterno? Um ser eterno é um ser que não tem começo, nem fim. Nós tivemos começo? Fomos criados, não fomos? Simples e ignorantes? Então nós não somos eternos. O que nós somos? Olha lá. Imortais. É diferente. Um ser eterno é um ser que não teve começo, nem fim. Nós não somos eternos, nós tivemos começo. Fomos criados por Deus, simples, ignorantes e perfectíveis. Vamos chegar à perfeição espiritual um dia. Nós somos imortais. É diferente, tá? O desenvolvimento de cada um de nós, o crescimento espiritual, se dá pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. Eu costumo organizar da seguinte forma: lei do trabalho, lei do progresso. E entre trabalho e progresso existe esse fator chamado merecimento. Quanto mais eu trabalho, mais eu mereço, mais progresso eu tenho. Mas a recíproca é verdadeira. Quanto menos eu trabalho, menor o meu merecimento e menos eu progrido. Todos nós estamos destinados à pureza espiritual. A lei do progresso não abre exceções. Todos vamos chegar a espíritos puros. A reencarnação, um dos postulados espíritas, um dos cinco pontos, um dos cinco pilares que sustentam a fé espírita. E a proporcionalidade dos mundos, a possibilidade que nós temos de reencarnarmos em mundos um pouco mais adiantados, conforme o nosso merecimento. Se nós estamos em um mundo de expiação e provas, é porque é aqui que nós merecemos estar. Se nós reencarnamos numa família que tem problemas, é porque nós precisávamos estar ali. Ou para aprender alguma coisa, ou para ensinar alguma coisa, e em geral, as duas. Para aprender e para ensinar também. Então a gente deveria reclamar menos e nos esforçar mais para fazer alguma coisa pelos outros. E no último momento, nós vamos discutir a perda do livre-arbítrio. Na questão 847 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a aberração das faculdades tira do homem o seu livre-arbítrio? E a espiritualidade responde assim: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então ele já não tem liberdade. Vamos imaginar aquela situação daqueles irmãos que reencarnam, por exemplo, com síndrome de Down, que reencarnam na idiotia. Nós sabemos que essa idiotia, ela não é do espírito. Nós sabemos que o espírito que habita aquele corpo é lúcido, tentando animar, tentando conduzir um corpo que não responde às suas expectativas. Mais ou menos uma comparação com a corrida de Fórmula 1, um piloto muito rápido num carro muito limitado. Em geral, o espírito que habita aquele corpo, ele é extremamente inteligente, mas falhou, Essa limitação da idiotia ou da síndrome de Down nada mais é do que uma corrigenda. Algumas pessoas falam em punição. Eu não acredito em punição divina. Eu acho que Deus não castiga. É isso que a doutrina nos mostra. Corrigenda, por algum erro que ele cometeu no passado. E vocês concordam comigo que se essa inteligência se acha turbada, esse espírito que habita aquele corpo perde em parte a sua liberdade pela limitação do corpo? Vamos imaginar uma outra situação. Por algum motivo, um ser precisa, por alguma expiação difícil, reencarnar sem as pernas. Ou perdê-las funcionalmente durante a sua encarnação. Vocês concordam comigo que isso limita muito a liberdade dele de ir e vir? Não tira a liberdade dele, mas limita. Porque a sociedade não é preparada para uma pessoa que use, por exemplo, de cadeira de rodas. Os ônibus não os recebem com o conforto que eles mereceriam, nem sempre a guia é rebaixada para eles poderem subir na calçada, enfim. Vocês concordam comigo se eu disser que a pessoa nessa situação tem a sua liberdade de ir e vir limitada? Não totalmente perdida, mas limitada? Porque no final da resposta, A espiritualidade diz para Kardec assim: essa é a ação da matéria, a ação do corpo material. O espírito que habita aquele corpo não perdeu as pernas. Quem perdeu foi o corpo material em corrigenda por algum erro cometido em alguma encarnação passada. Mas para a gente poder encerrar, senão fica parecendo uma palestra sobre os 10 mandamentos, né? Não faça isso, não faça aquilo. Nós só falamos em não erre para não se complicar. Mas é conveniente lembrar sempre que usando o nosso livre-arbítrio nós podemos agir no bem. E cada vez que a gente age no bem, a gente se fortalece, a gente se purifica. Cada vez que a gente usa desse livre-arbítrio para agir no bem, nós vamos marcando ponto com a espiritualidade maior. Nós vamos nos purificando e nos sentindo cada vez melhores, usando desse livre-arbítrio para agir no bem. Foi mais ou menos isso, creio eu que tenha sido isso, que Paulo Apóstolo nos diz na sua Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, falando dessa liberdade aumentada, acrescida, quando a gente usa do livre-arbítrio para agir no bem. E da ajuda que a espiritualidade maior vai nos trazer quando nós optarmos por agir no bem. Em Filipenses 4, 13, Paulo Apóstolo nos diz mais ou menos assim: tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado pela oportunidade e muita paz a todos.